pensamentos que vão. Na vida sobe e desce, tiozão. Barato é louco, mó sufoco. A inveja, a traição. Você vale o que você tem, fique ligeiro na ação. A ambição prejudica a missão. Ei, tio, na humildade é só uma observação. Irmão, reflita. Quantas onças vale uma vida na inocência da criança? Sorriso rouba sua brisa, e John me diga. Miserável mundo cão, mas a idade gera conflito e desespero de uma nação. Vejo, relembro e creio, ó meu Deus, é de dar medo. No crack os manos se acaba, vítimas do desespero. Cadê o governo? Ligeiro com a pressão. Que tem um suco que vem de farda, devastando a multidão. Se a FEBEM é a facu, senado pós-graduação. Sistema é uma piada, mas arrasta os irmãos. Se é pra chorar, chorei também sem amor no coração. Alienação e cocaína, tá feita a explosão. Quebra-cabeça se espalhou, nunca mais se encontrou. Contos de fada virou pé, o castelo desabou. Quem tá errado, quem tá certo, polícia ou ladrão. Vagabundo tem que ter conceito, opinião. É esquisito, infinito, mais uma vez eu insisto. O mundo que aqui estamos começou na era de Cristo. A traição veio a dor da inveja, o cinismo. A ganância gera pobreza, riqueza, gira o capitalismo. Fim, lembra o começo, retornamos ao início. E no final quem pagará pelos vícios adquiridos? O futuro a Deus pertence, coitado dos nossos filhos. Tô chapando, vou descendo, aguento mais isso. Deus do céu, tá cruel, sei, tem vários de chapéu. Sem amor, só pro fel, gosto amargo, clique pé. É só cifrão, alienação, mundo cão, decepção. Castelo caiu, ei, Joe, cadê os irmãos? Deus do céu, tá cruel, sei, tem vários de chapéu. Sem amor, só pro fel, gosto amargo, clique pé. É só cifrão, alienação, mundo cão, decepção. Castelo caiu, ei, Joe, cadê os irmãos? Mundo enfermo, podre, digno de nojo. Visão do mundo, caralho, visão do fundo do poço. Da guerra e da dor, desgraça e terror. Um enorme dissabor, total desprezo do amor. Uma campanha sem fim contra a paz. Tão voraz e sagaz quanto o envio de atrás. Será que o nosso futuro tá por um fio? Com um ódio a mil, efeito Chernobyl. Nações em guerra, povo enfurecido. Eu colherei no meu jardim urânio enriquecido. As flores morrerão, e dentre elas você, que fez da Coca-Cola sua razão de viver. Morrerão seus filhos numa ardência letal de quem menosprezou o aquecimento global. Haverá muita dor e o resultado disso será a proliferação do suicídio coletivo. A geopolítica do mundo será recriada com a lei da bala amplificada e nuclearizada. Novas potências nascerão cada vez mais fortes, como o Irã, Palestina e a Coreia do Norte. Morrerão os conceitos do novo amanhã, que terão como mártir Abimael Guzmán. Basta ver na juventude como o ódio flui, como o do sul-coreano Cho Sung-hui. Que chocou, barbarizou na terra do Tchussan. Transformou a faculdade em Vietnã. Um efeito explosivo que vai criando uma bomba à base de nitrometano e nitrato de amônia. Se explodir, pode tudo numa fração de segundos, consolidando com fervor minha visão do mundo. Não é incredulidade, muito pelo contrário, é uma visão realista diante dos fatos.